Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos a mais um programa de Epto Rádio. O programa de hoje será dedicado ao empreendedorismo nas escolas da região de Coimbra, promovido pela Comunidade Intermunicipal da região, mais conhecido por Ideias de Negócio. Na primeira parte, vamos dar destaque às principais notícias e apresentar mais um curso da nossa escola, Curso Profissional Técnico de Manutenção Industrial Mecatrónica Automóvel. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer, mais uma vez, à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Para já, vamos às notícias Epto Oliva. Cursos de Manutenção Industrial Mecatrónica Automóvel visitaram a Base Aérea 5 de Monte Real, localizada em Leiria, no passado dia 18 de abril. Esta visita à Base Aérea 5 teve por objetivo proporcionar aos alunos o conhecimento de uma realidade diferente onde a área da mecânica está presente e relacionar disciplinas afins a situações concretas e reais da Força Aérea Portuguesa. Além de ter sido possível ver de perto o caça da Força Aérea e a respectiva panóplia de armamento, os alunos puderam ainda conhecer aeronaves históricas, entrar numa viatura de combate a incêndios Protect Fire, assistir a atividades de aeromodelismo, experimentar simuladores de voo, manutenção, capotamento e colisão. A organização, rigor e regras com que a disciplina militar se rege foi outro dos objetivos essenciais que se pretendeu dar a conhecer a estes alunos de MIMA da Epto Oliva. Realizou-se a 19 de abril no Centro Cultural de Tábua o encontro Inter-CPCJ, Arganil, Oliveira do Hospital e Tábua, subordinado ao tema Residencialização de Crianças e Jovens, que alternativas, tendo o programa deste seminário corporizado duas apresentações dinamizadas por alunos da Escola Profissional Epto Oliva. Com a estátua inacabada, uma encenação desenvolvida pelo terceiro ano do curso profissional de design, o público foi convidado a refletir perante uma estátua humana figurativa de comportamentos e situações de risco que afetam a infância e a juventude, e onde nesta se entalha a responsabilidade individual e coletiva da sociedade atual, cada vez mais confiada ao poder e aos meios materiais. Utilizando a técnica da máscara neutra, a performance trazida a público pelo terceiro ano do curso profissional de artes do espetáculo e interpretação retratou a marginalidade e a exclusão social sobre a arte do movimento, das emoções, da musicalidade e do corpo no espaço. Sob rasgados elogios e fortes aplausos pelas participações deste curso em palco, ficou a certeza que a Epto Oliva tem sabido promover a valorização dos seus alunos e a integração de valores fundamentais na sua educação humana, social e cultural. No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, a Biblioteca Pública Municipal João Brandão, em Tábua, organizou a abertura deste espaço na noite de 21 de abril, para realizar um jantar literário a partir da obra de Ana Vidal. A poesia é para comer, iguarias para o corpo e para o espírito. Incutidos a brindar os convidados com outros aperitivos literários, os alunos do curso profissional de artes de espetáculo, interpretação e de técnica auxiliar de saúde voltaram a vestir a pele de Fernando Pessoa. Enquanto os convidados gostavam as entradas, a figura intemporal de Fernando Pessoa, com fato, gravata, chapéu e bigode, inundou a sala com a sua poesia única, mágica e poderosa. Tendo sido vários os pessoas que, emergidos da sala de aula português, encheram o salão, o ouvido e o coração, alimentando a alma de todos os presentes. Mas a participação dos alunos neste jantar literário não ficou por aqui. Ainda na corrente deste paladar literário seguiu-se a recitação do poema O Mel, de Guerra Junqueiro, que foi projetado por toda a sala, nas vozes intensas e apaixonantes de uma interpretação expressiva que a todos sensibilizou. Um agradecimento ao município de Tábua, na pessoa da doutora Ana Paula Neves, pelo convite feito aos alunos da Epto Oliva, pois é com um enorme prazer e apreço que participamos em iniciativas tão nobres como esta, que pretendem festejar a literatura. No âmbito da comemoração do dia do curso, os alunos dos cursos profissionais de design de equipamentos e multimédia marcaram presença na terceira exposição coletiva de artes plásticas, inaugurada no dia 23 de abril, no edifício da Câmara Municipal em Oliveira do Hospital. Nesta mostra, os alunos apresentam um conjunto de trabalhos realizados ao longo do ano nas disciplinas técnicas, tais como esculturas, instalações, fotografias e uma curta-metragem, que se encontra nesta exposição até ao dia 28 de maio. Vamos ouvir a primeira música do programa de hoje. Até já! isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Turn evil to good, even when we try so hard. For that perfect kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Hebto Rádio. Como aconteceu nos primeiros programas, vamos conhecer mais um curso da nossa escola. Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial Mecatrónica Automóvel. Este curso tem como principal objetivo preparar jovens profissionais com competências técnicas para proceder à manutenção, diagnosticar anomalias e efetuar reparações nos diversos sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos de automóveis ligeiros, de acordo com os parâmetros e especificações técnicas definidas pelos fabricantes e com as regras de segurança e de proteção ambiental aplicáveis. Este curso é dirigido a jovens que tenham terminado o terceiro ciclo, com aptidões em adquirir competências na área da manutenção industrial, mecatrónica automóvel. O técnico de MIMA é um profissional qualificado a orientar e a desenvolver atividades na área de manutenção relacionadas com análise e diagnósticos, controle e monitorização das condições de funcionamento dos equipamentos eletromecânicos e eletrónicos. Planeia, prepara e executa intervenções de instalação e adaptação de sistemas eletromecânicos, eletropneumáticos e eletrónicos de automação industrial. Assim, no final deste curso, os alunos estão aptos para trabalhar em empresas de reparação automóvel, concessionários de automóveis, empresas de fabrico de automóveis, comércio de componente automóvel. Vamos ficar com mais uma música. Até já! I remember when you were all mine, but you're changing and front of my eyes. What can I say? Know that I'm not the fire and the cold. Know that I'm not the hand that you hold. As you're walking away, will you call me to tell me you're alright? 'Cause I worry about you the whole night. Don't repeat my mistakes, I won't sleep till you're safe inside. If you're home, I just hope that you're sober. Is it time to let go now you're older? Don't leave me this way, I won't sleep till you're safe inside. Everyone has to find their own way, and I'm sure things will work out okay. Always stop with the truth. All we know is the sun will rise. Thank you, lucky stars, you're alive. It's a beautiful life. If you're home, I just hope that you're sober. Is it time to let go now you're older? So leave me this way, I won't sleep till you're safe inside. If you make the same mistakes, I will love you either way. All I know is I can't live without you. Ciente da necessidade de promoção da cultura empreendedora como ferramenta de desenvolvimento e crescimento regional, desde o ano de 2013 que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra promove o programa Empreendedorismo nas escolas da Região de Coimbra, permitindo aos jovens de idade escolar uma experiência real na área do empreendedorismo. Este tem o intuito de criar uma cultura empreendedora, promover o espírito de iniciativa, de cooperação e criatividade, sendo estas as bases que ajudam os empresários a transformar as suas ideias em ações e que aumentam também consideravelmente a empregabilidade. Nestes últimos anos, a Eptoliva tem agarrado este programa, apresentando projetos inovadores, tanto nos concursos e ideias de negócio em Oliveira do Hospital e em Tábua. Na segunda parte do nosso programa, iremos apresentar o projeto que fez com que a Eptoliva ganhasse, pelo terceiro ano consecutivo, o concurso de ideias de negócio em Tábua. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com uma música portuguesa. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Não sei se algum dia, alguma vez te consiga dizer que às vezes apareces nos meus sonhos sem ninguém saber. Quando acordo fecho os olhos para voltar a adormecer. espero, desespero e só quero te voltar a ver. Parece tão normal, como na vida real. Apareces tu e não quero acordar. Falta-me a coragem para te conseguir dizer. Talvez se olhares para mim consigas entender. Deixa-me adormecer. Quando fecho os olhos apareces nos meus sonhos. Deixa-me adormecer. Quando fecho os olhos apareces nos meus sonhos. Sem ninguém saber. Não sei se algum dia, alguma vez tiveste um sonho assim. Estar tudo tão perfeito e desejar que não chegasse o fim. E quando acordas tens vontade de voltar a adormecer. Para voltar ao sonho onde tudo pode acontecer. Parece tão normal, como na vida real. Apareces tu e não quero acordar. Falta-me a coragem para te conseguir dizer. Talvez se olhares para mim consigas entender. Deixa-me adormecer. Quando fecho os olhos apareces nos meus sonhos. Deixa-me adormecer. Quando fecho os olhos apareces nos meus sonhos. Sem ninguém saber. Mudava o meu mundo num segundo para viver no teu. O mundo dos meus sonhos é perfeito, és só tu e eu. Encontrei, mas que nunca sei para onde vou. Eu contigo estou tão bem, bem. Nunca tão bem como estou. Como tu não há ninguém, nem que procurassem em todo o mundo. Ai, meu bem, faz-me tão feliz e é bom demais. Bem, sempre soube que algum dia ia te encontrar. Diz-me, diz-me que daqui tu não sais. Dá-me, dá-me, teu amor nunca é demais. Quando eu bati, bati, nada deu o seu valor. Deixa-te ir que eu também vou, oh, oh, oh. És muito mais do que sonhei. Finalmente te encontrei. Mais que nunca sei pra onde vou, oh, oh. Que te amo só eu sei. E a rainha sou teu rei. Mais que nunca sei pra onde vou, oh, oh. E dos teus filhos eu quero ser pai. Quero cuidar de ti como ninguém. Estar no bem e no mal, ser para ti sem igual. Ser o teu super-homem. Diz-me onde queres ir, ao fim do mundo eu vou. Desde que estou contigo muito melhor eu sou. Tu és o sol e o meu mar. Sem ti não posso ficar, tu és o meu bem. Diz-me, diz-me que daqui tu não sais. Dá-me, dá-me, teu amor nunca é demais. Quando eu bati, bati, nada deu o seu valor. Deixa-te ir que eu também vou, oh, oh, oh. Mais do que sonhei, finalmente te encontrei. Mais que nunca sei pra onde vou, oh, oh. Que te amo só eu sei. E a rainha sou teu rei. Mais que nunca sei pra onde vou, oh, oh. Te encontrei. És muito mais do encontrei. Diz-me, diz-me que daqui tu não sais. Dá-me, dá-me, teu amor nunca é demais. Quando eu bati, bati, nada deu o seu valor. Deixa-te ir que eu também vou, oh, oh, oh. És muito mais do que sonhei. Finalmente te encontrei. Mais que nunca sei pra onde vou, oh, oh. Que te amo só eu sei. E a rainha sou teu rei. Mais que nunca sei pra onde vou, oh, oh. És muito mais do que sonhei. Finalmente te encontrei. Mais que nunca sei pra onde vou, oh, oh. Que te amo só eu sei. E a rainha sou teu rei. Mais que nunca sei pra onde vou, oh, oh. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Heptorrádio. Heptorrádio. Heptorrádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Heptoliva. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Heptorrádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Heptoliva. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Estamos de volta com a Heptorrádio. Não se esqueçam de nos seguir na nossa página do Facebook, Heptorrádio, onde nos podem deixar as vossas sugestões temáticas e musicais. Na nossa página do Facebook, podem ficar a conhecer o nosso trabalho através de fotografias e reportagens que fazemos sobre os nossos programas. Com o slogan Imagine, Create, Succeed, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra promoveu a 4ª edição do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio. Este concurso destina-se aos alunos e docentes do ensino secundário e profissional a frequentar um estabelecimento de ensino da Região de Coimbra. Numa primeira fase, foram dinamizados concursos municipais de ideias de negócio e a equipa classificada em primeiro lugar representa o seu município nas finais intermunicipais. Este tipo de ideias brilham porque demonstram o espírito de iniciativa, de cooperação, a criatividade, a tenacidade, o trabalho em equipa, a compreensão dos riscos e o sentido de responsabilidade, possível de promover através do desenvolvimento de competências associadas ao empreendedorismo nas escolas. Em Oliveira do Hospital, a Heptoliva conquistou o segundo e terceiro lugar no concurso de ideias de negócio. Decorreu na noite do dia 24 de março, na Casa da Cultura César Oliveira, o Concurso Municipal de Ideias de Negócio Expo Empresas, dinamizado pelo município de Oliveira do Hospital. As 4 ideias de negócio apresentadas pela Heptoliva ao concurso na categoria de ensino secundário e profissional foram assim designadas e desenvolvidas pelas seguintes equipas: Urgepress, de José Monteiro e Ruto Pegado Multimédia, 2º ano, e Acom, de Francisco Borges Mima, 1º ano, e João Diniz Mima, 2º ano, Frutol, de Carlos Quintino Mima, 3º ano, Beira Grete, de Bernardo Martins e Henrique Castanheiro Mima, 1º ano, e Júlio Avelar Mima, 2º ano. Parabéns aos 8 bravos empreendedores deste concurso e aos projetos Urgepress e Acom, respectivamente classificados com o 2º e 3º prémios. Antes de continuarmos a falar dos projetos do concurso de ideias, vamos ficar com mais uma música. Esperemos que gostem desta sugestão musical. Yeah. desire. Break down the walls to connect, inspire. Open up your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumbling and fumbling and we about to riot. They woke up the lions. Em Tábua, a Heptoliva venceu pela terceira vez consecutiva o concurso de ideias de negócio. Decorreu no dia 16 de março, no Centro Cultural de Tábua, o concurso municipal de ideias de negócio a Expo Empresas, dinamizado pelo município de Tábua. As 7 ideias de negócio apresentadas a concurso na categoria de ensino secundário e profissional provenientes do Polo Tábua, sagrou-se vencedor o projeto Quickly Heal, da autoria de Bruno Paulino, terceiro ano de auxiliar de saúde. Ainda que este concurso não previsse atribuir outro prémio, para além do vencedor, o júri distinguiu também, com menção honrosa, o projeto Sweet Snack, desenvolvido por Beatriz Borges e Sónia Ferreira, do segundo ano de auxiliar de saúde. O projeto Quickly Heal, de Bruno Paulino, representou o Conselho de Tábua na final intermunicipal e desde negócio, promovida pela Comunidade Intermunicipal de Coimbra, nos dias 1 e 2 de abril, tendo-se sagrado o grande vencedor. Como forma de ficarmos a saber um pouco mais sobre este projeto, nada melhor do que ouvir na primeira pessoa o grande vencedor, Bruno Paulino. Antes de começar, queria agradecer ao Bruno por ter aceito mais uma vez o convite para nos dar um testemunho para o nosso programa da Epto Rádio. Obrigada, Bruno. Obrigado a eu. Como é e o que é que te leva a participar neste tipo de iniciativas, ideias de negócio? O que me leva a isto é responder a desafios que nos são lançados. Desafios esses que a professora Narata, no início dos anos letivos, lança aos alunos e nós vamos ao encontro da solução a esse desafio. É desafio barra problema barra necessidade. E é isso que me motiva, é nós irmos ao encontro desse desafio e ao encontro dessa solução. É-te lançado um desafio, tu agarras esse desafio praticamente como se fosse teu e então tentas encontrar a solução para ele. Esses desafios estão-te a dar como vencedor em várias iniciativas, entre as quais, nestes 3 anos letivos que tu estás na Heptoliva, ganhaste os 3 no concurso municipal de Tábua. Como é ganhar, como é tu chegares ano após ano e ganhar? Como é essa sensação? Bem, o que é que te leva? O que é que te faz sentir? Faz-me sentir motivado para ir mais além. E daí, ganhar o primeiro ano dá-me motivo para ganhar o segundo e ganhar o segundo dá-me motivo para ganhar o terceiro. E é um pouco por isso. É sinal que o nosso trabalho é reconhecido e é sinal que vale a pena a gente nos esforçarmos e trabalharmos para ganhar isso. Mas, pelo que eu vejo, este tipo de projetos rouba-te muito tempo. É verdade, são muitas horas sem dormir, são muitas tardes, são muitas férias, fim de semana. Como é que consegues conciliar estudar, testes, aulas, projetos, laboratório? É preciso também a compreensão aqui de ambas as partes, seja a nível dos professores, seja a nível dos colegas, também compreendermos e acho que também essa compreensão é que me ajuda também a ir mais além e ter tempo para tantas essas coisas. Com força e com espírito nós conseguimos, vamos tendo força de vontade, quando queremos algo, a gente consegue. Na primeira vez que tu nos deste o teu testemunho, tu falavas que querias seguir no ensino superior. Certo. Continuas com a mesma ideia? Sim, sim. Este ano é o salto para... Vais fazer as provas nacionais este ano? Sim, provas de ingresso. Voltando aos teus projetos, tu em 3 anos apresentaste 3 projetos diferentes. O do ano passado Já foi muito falado e muito, muito badalado. Queres nos falar um bocadinho do projeto do ano passado? Sim, posso de uma forma geral explicar. O projeto consistia numa fralda que a grande inovação desta fralda era a colocação de um penso que na sua constituição tinha lã de ovelha bordaleira, lã essa que contém lanolina é uma gordura que hidrata a pele e tem propriedades antibacterianas que nos resolve aqui graves problemas a nível de saúde. Esse tipo de fraldas acaba por ser lavável e é reutilizável. Sim. Esse projeto, para além de ganhar, a gente estava a ganhar mais alguma coisa com esse projeto? Sim, sim. Ao passar a fase municipal, representei o município, estava na fase intermunicipal, onde ganhou o concurso. Muito bem. Em Coimbra? Não, não. Foi em Tábua. Em Tábua aqui? O ano anterior, não, foi em Erganil, porque o ano anterior tinha ganho em Erganil. É sempre, o que ganha o ano anterior é nesse município que é a fase intermunicipal. Ou seja, este ano acabou por ser aqui em Tábua, uma vez que ganhaste no ano passado. E para o ano é em Tábua, porque ganhei este ano. Já acabaste por dizer que este ano ganhaste, não é? mais uma vez tiveste um projeto vencedor, mais uma vez representaste no concurso intermunicipal e ganhaste. Este projeto é muito diferente do ano passado. É um projeto no âmbito na área da saúde, mas completamente diferente. Completamente diferente. Diferente, sim. Quer explicar mais ou menos do que consiste deste projeto? Mais uma vez, este projeto, dizer que surgiu de um desses desafios que a professora Norata nos lançou, que consistia na criação de um penso que na sua constituição tivesse uma solução desinfetante, tivéssemos dois produtos num só. Pronto, e na nossa região temos uma planta que é muito conhecida pela baba celidónia, muito conhecida na nossa região, que contém propriedades medicinais para esses fins, para o tratamento de lesões na epiderme. Inicialmente comecei por desenvolver um estudo dos compostos bioativos dessa planta e deparei-me que realmente essa planta tinha propriedades medicinais e desenvolvi então pensos biodegradáveis, que se degradam e que na sua constituição tivesse impregnada uma solução desinfetante dessa planta. Inicialmente comecei por estudar diferentes extratos de diferentes partes da planta, estudei a sua propriedade antimicrobiana e estudei, no fim, a propriedade de biodegradação, pronto, desse mesmo apósito, desses pensos. Então, uma das preocupações que tiveste sempre foi relacionada com o ambiente. Sim, sim, não também. Não só saúde, mas também, ambiente. Lá está. Não é só um problema, não só o problema ambiental, mas também a necessidade, /necessidade, de termos dois produtos num só. Mas como é que é tu pegares nessa informação toda que tu me estás a dar agora, de uma forma resumida, como é que tu estás em frente a uma plateia de gente que não conheces de lado nenhum e tens que apresentar esse projeto? Tu naquela altura não tens aqueles nervos, não tens aquele formigueirozinho na barriga? Quando estou a apresentar não sinto isso. Sinto isso é quando é na hora dos prémios. Quando é a hora de serem os resultados, é que uma pessoa tem esse sentimento. Estás sempre naquela esperança, vou ser eu. Será, não é? Ah. E depois pormenores que víamos em palco, um dos júris com quatro placas, a minha equipa era uma, era só eu que estava a apresentar, e eu pensei, bem, este já não é para mim, o terceiro já não é para mim. Depois o segundo, eram três placas, e eu pensei, este também já não é para mim. Depois o primeiro, quatro placas, eu pensei, bem, já fomos, não vamos nada. E depois dizem o meu projeto, é algo emocionante e é o reconhecimento do trabalho e de todo o esforço. Quando tu vês as outras equipas a apresentarem, né? Porque tens ali pessoas com projetos, se calhar, magníficos. Sim, sim, até depois de a pensar como é que eu não me lembrei desta ideia. Sim. Não ficas sempre com a sensação, não, este ano não levo nada para casa? Já, certos momentos e certas alturas do concurso uma pessoa pensa, bem, esta ideia se calhar é boa, se calhar isto vai passar. Mas depois não é. O meu projeto é que é bom e o meu projeto é que vai ganhar. mas no fim percebermos, este ano foi um bocadinho diferente em relação aos anos anteriores. Este ano foram dois dias o concurso, onde também se fizeram grandes amizades, onde convivemos com ideias diferentes, diferentes, sim, desse género. E o que é bastante importante para o nosso desenvolvimento enquanto empreendedores e enquanto criadores de novas ideias de negócio. Acho que esta ideia, e desde já agradecer também ao município por desenvolver este tipo de ideias e à CIM da região de Coimbra. Que mensagem tu gostavas de deixar àqueles que, de alguma forma, já participam, né? Porque tens outros colegas de anos abaixo do teu que já participam, mas aqueles que estão a entrar, futuramente irão entrar para a nossa escola, que mensagem tu gostavas de deixar a estes alunos para que eles começassem a pensar como tu, do género, vamos agarrar neste tipo de projetos, vamos tentar desenvolver este tipo de projetos, isto é meio caminho para um negócio, mas é, isto é um meio caminho para um negócio. Que mensagem tu gostavas de deixar a essas pessoas? Porque muitos de nós somos céticos em relação a este tipo de coisas, porque pensamos, tipo, oh, isto não dá nada, não vale a pena estar a meter nisto, porque isto não vai dar em nada. Que mensagem tu gostavas de dar a esse tipo de pessoas? Eu tinha essa ideia inicial. Tinha uma ideia, mas eu pensava, mas isto, de certeza que já há aí melhores ideias do que estas e de certeza que há coisas melhores e que já vão chegar mais longe do que propriamente esta nossa ideia. Mas quando nós pensamos assim é meio caminho andado, porque nós, o mais importante e a parte mais difícil é nós termos a ideia. Se nós já temos a ideia, é trabalharmos nessa ideia, é desenvolvermos essa ideia. E o que eu quero aqui deixar é, por desta vez não ter resultado, por não termos ganho este concurso, não vamos desistir por isto, porque para o ano podemos ganhar, para um próximo concurso até podemos aqui desenvolver mais alguma coisa, podemos aqui trabalhar mais a ideia e podemos chegar mais longe. Agora, o mais importante é nós termos as nossas ideias e nunca desistirmos das nossas ideias, porque assim, eu durante todo o processo que o projeto levou, eu tive muitas vezes no laboratório que voltei a repetir as experiências 6 ou 7 vezes. Muitas das vezes chegava ao fim do dia, ao fim de um dia de trabalho, chegava ao fim do dia, não tinha resultados, de certa forma desmotivava, mas nós não podemos desmotivar por isso, porque nós na vida também vamos enfrentar vários obstáculos e nós temos que saber e arranjar formas para superar esses obstáculos e para seguirmos em frente. É isso que eu quero dizer, por este concurso não termos ganho, por aquilo não resultar, não vamos desistir por isso, são pequenos obstáculos, vamos é arranjar forma de os superar e de ultrapassar isso. Sei que tens uma pessoa que te apoia, que é a professora Honorata, que é uma pessoa que tem estado sempre ao teu lado. Para além disso, tens outros colegas que também têm-te aturado imenso. Ah, sim. Não só, né? Que não só fazem para aturar. Se tu tivesses que dedicar os teus prémios a alguém, não quero dizer que seja alguém relacionado com a escola, porque a família também apoia imenso. Certo. Se tu tivesses que, neste momento, escrever a tua parte de agradecimento, a quem é que tu irias dedicar? Bem, inicialmente, e essa pessoa que é o meu motor de arranque, é a professora Honorata, que sem ela nada disto era possível, porque ela é que lá está, nos lança os desafios e nós é que vamos encontrar essas soluções. Mas sem ela, é o nosso motor de arranque, não conseguiria de todo desenvolver estas ideias, ter passado por onde passei, ter ganho o que ganhei. Não, ela, inicialmente, os meus sinceros agradecimentos a ela e também à minha equipa de trabalho, porque sozinhos não vamos longe, temos que ter algo onde nos apoiarmos e algo que nos ajuda diariamente. E há dois colegas, a Catarina Costa, de Técnica Auxiliar de Saúde do 3º ano, e o Carlos Quintino, do curso de Mecatrónica, que sem eles também não seria possível ter chegado onde cheguei e onde tenho chegado. Agradecer também à família, sim, é muito importante, são os que nos apoiam. Se calhar não lhes dedicamos o tempo que devíamos, porque estamos envolvidos nestas iniciativas e nestes processos, e se calhar a família fica um bocadinho para trás e não deveria, mas agradecer isso inicialmente. Também agradecer a todos os professores da Heptoliva, porque também pela compreensão nós por vezes temos que nos ausentar das aulas para podermos estar com a professora Honorata no laboratório. À direção da escola, que também nos apoia no que é necessário. Agradecer a um dos nossos parceiros, à Universidade de Aveiro, que está a trabalhar connosco diariamente, seja no que for necessário, análises que tenhamos que efetuar, a eles agradecer também, e a toda a comunidade escolar. Ou seja, tens uma panóplia de parceiros, sim, e onde tenho que agradecer. Para finalizar, seria interessante, porque para além de tu participares nas ideias de negócio, nestes projetos de empreendedorismo, representas a escola noutro tipo de iniciativa, neste caso no Congresso Nacional de Cientistas em Ação, que foi neste fim de semana que passou, em Estremoz. Como é que é? Que sensação é que tu tiveste? Porque quase certeza absoluta que foi uma sensação diferente, E o que é que tu nos podes dizer, como é que foi um... É que acabou por ser um fim de semana inteiro, acabou por ser um intercâmbio que tiveste com outras escolas e com outras... com outro tipo de pessoas, como é que é? Como é que foi? Explica-nos um bocadinho. Pronto. Porque as ideias de negócio é uma coisa, mas este congresso é muito diferente. Mesmo. Concurso de empreendedorismo, estamos a falar de ideias inovadoras também, mas ideias que remetem para o mercado, remetem mais para o comércio, uhum. mais para a comercialização, para o desenvolvimento, seja a nível regional, a nível concelhio ou até mesmo a nível nacional. Estamos aqui a falar de um concurso diferente, estamos a falar de concursos de ciência, onde se faz ciência, entre aspas, e onde podemos, de certa forma, mostrar o nosso trabalho. Porque, assim, eu dentro dos projetos de empreendedorismo tenho uma parte muito científica de cada projeto e desenvolvemos isto também no âmbito da disciplina de Física e Química. Pronto, foi um fim de semana bastante interessante, foi um concurso quem ainda na escola ainda não tinha participado em ano algum, foi uma primeira experiência, não conhecíamos as metodologias, não conhecíamos a forma de trabalho deste congresso. Inicialmente pensávamos que nem sequer havia prémios, porque era no âmbito de um congresso, normalmente não há prémios, mas neste congresso o júri compreendeu que deveria ser destacado os melhores trabalhos. E foi bastante interessante conviver com outras escolas, lá está, o convívio e podermos ver os outros trabalhos, ter novas ideias até para anos seguintes, mas são concursos diferentes. Inicialmente apresentámos os nossos projetos, porque foi a concurso de três projetos, na qual o projeto o Quigley Hill esteve presente, onde eu pude representar. Inicialmente uma apresentação de 20 minutos para 4 júris e nós pensávamos que aquilo iria ser algo duro e onde iria haver muitas perguntas, mas isso, lá está, ao haver essas perguntas é que nos faz desafiar, é o que faz-nos perceber o que é que está mal, o que é que está bem, o que é que podemos melhorar para a próxima. E isso aconteceu e percebemos que realmente há sempre coisas a melhorar, há sempre ideias, e ouvirmos essas ideias ajuda-nos a melhorar o projeto. Quando chegou à fase final, pronto, o projeto Quigley Hill foi mais uma vez vencedor de um segundo lugar, o que foi muito bom a nível nacional. Estava a ser, não, agora deixando um bocadinho aqui a nível municipal e intermunicipal, estamos a falar de um concurso a nível nacional, onde ganhou um segundo lugar. O que é para mim, enquanto promotor da ideia, deixa-me lisonjeado de todo, mas também mais uma vez agradecer a toda a equipa que me ajuda e que me acompanha nesta batalha, digamos. Este projeto, eu também dizer que passou à fase de desenvolvimento do projeto de Ciência na Escola, da Fundação Elídio Pinho. É um concurso que temos concorrido já em anos anteriores, onde o projeto, o que ano passado foi à Fundação Elídio Pinho, foi o projeto Meet No Meet, foi vencedor de uma menção honrosa. Este ano o projeto Quigley Hill já passou à fase de desenvolvimento e esperamos que esteja representado na fase final do concurso e que traga um prémio para casa. Referir ainda que este projeto estará também, se Deus quiser, e vai ser selecionado para os jovens cientistas e investigadores, que decorrerá no dia 1, 2 e 3 no Porto. Olha, quero-te agradecer. Agradeço, obrigada, porque é interessante tudo o que tens desenvolvido e tens conseguido até à data. É gratificante e, ao mesmo tempo, és um exemplo para os nossos futuros alunos. E espero bem que eles um dia possam ouvir e rever e estar contigo. E só espero que tenhamos mais alunos como tu, está bem? Obrigada, está bem, Bruno? Obrigado. Parabéns aos nossos alunos pela dedicação que depositam nos seus projetos e que muito deixam orgulhosos todos os que, de alguma forma, fazem parte da EptoOliva. Um especial destaque à professora Honorata, que contribui para o sucesso dos nossos alunos. Chegamos assim ao fim de mais um programa da EptoRádio. Esperemos que tenham gostado. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, com a colaboração dos alunos Andréa Dias, Bruno Rodrigues, Jéssica Capelo, José Monteiro, Ruth Pegado e Susana Figueiredo. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página de Facebook, Hepto Rádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Foram só promessas e tu não me sais da cabeça. Por mais que tudo aconteça, eu não vou esquecer daquelas nossas conversas. Como é que queres que eu me esqueça? Se tudo à minha volta me lembra que foram só promessas. Sim, eu sei que não és tu, sou eu e o que aconteceu não dá. Já deu, só agora percebi que foi em vão. Tínhamos tudo, ficámos sem nada. Acreditar nessa tua fachada que me iludiu, desiludiu, assim de nada. Foram só promessas e tu não me sais da cabeça. Por mais que tudo aconteça, eu não esquecer aquelas nossas conversas. Como é que queres que eu me esqueça? Se tudo à minha volta me lembra que foram só promessas. Ah. E eu não vou pensar em ti quando largar a caneta. Não sei como é que foste capaz. Se eu não sei se quero mais, porque ao olhar para trás eu percebi que foram só promessas e tu não me sais da cabeça. Aconteça, eu não vou esquecer daquelas nossas conversas. Como é que queres que eu me esqueça? Se tudo à minha volta me lembra que foram só promessas. Hepto Rádio, um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros.